outra informação no momento em curso. Peço que escute e chame daqui a pouco pronto cópia. Salvador, bom dia, o Rio 5973, estabilizado no localizador. O Rio 5973, o ajuste no 013, ele pouso, pista no zero, vento variável com 2 metros. Leve pouso para o Rio 5973. Torre Salvador, Sideral 9970, final estabilizado. Sideral 9970, destino 093, continua aproximação, aguardando pista livre. Ok, prossegue na aproximação, Sideral 9970, aguardando a pista livre. Rio 5973, sala 43, vibra direita, chame só o aluno 21, décimo 1. 21, obrigada. Sala Salvador, bom dia, Rio 5973, de manda pista na sua escuta. Meia, 13h40, Galeão, livre táxi até o ponto de espera, Fátima Marília, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste 1093, bom voo. 13h50, obrigada. Solo Rio 5973, visando a pista, na sua escuta. Bom dia, Rio 5973, Alfa Quilo 43, quando lá, tem que ser o sinalizador. Alfa Quilo 43, obrigada. Afirma o 4040, informação hotel, 360 com 15, confere. Decola pistola 0, curva direita, saída arbor, elefa, aviso Lu 21, conforme a rota do plano de voo. 5530 no transponder, controle 1208. A saída é Arbor Elefa. O 01 no chame pronto. Bom, o 0 no 3, continua a aproximação, número 2 para pouso. É uma 970, sala espaço meia, libera direita, chamação aluno, 21, décimo 1. Librando a direita, 21, será o 9970, obrigado, bom dia. Bom dia, será o 9970, de novo. Será o 9970, muito bom dia. Ingresse, já que o senhor ingressou naquilo, o seu portão onde arremota 1-3 do pátio 1. Siga em frente até o pátio 1, remota 1-3 e tenta no sinalizador. Ok, é, remota 1-3 do pátio 1, superar o 9970. Né? Oi, tá aí galera. Tudo bom, Tereza? Beijo. Pouso 093, tive pouso de 0, o vento variável com 2 nós, ajuste 0 no 3. Pô, tô ligado, baixa travado. Bom dia, 3171, visual com tráfego na final do zero. Visual. Change após o pouso do banho da Gol, estou autorizado em manter cabeceiro no zero. Luna 093, solo 49, ele vai à direita, chama solo 121, décimo 1. 211, 1093. Então, o Salvador, 1093. 1093, bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1093. Eu vejo o variável com dois nós. Ele vai 1093. Muito bom dia, hotel informação em curso no momento, copia 390 para Recife. Sexta hotel, copia 390 para Recife, passando. Voo 9045, 390 autorizado para Recife, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajamo, AU, via UP 17, conforme a rota do plano de voo. 5543 em transponder, controle em 120, decimal 8. Ok, decola da 390, rota conforme o plano, decola da 190, curva esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. Transponda 5543 e o controle 120.8. Planejamento correto no portão 07 do Platinum, no chame pronto. Voo 9093, autorizado Juliette, portão 09. Para o táxi 4040, informa o Leonardo Galeão, 0305 Autonomia, 122 no bar. Livre táxi até o ponte de esfera. Via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 03. Autorizado, táxi, ponto, espera da 10, via Índia, ajuste no 03, 4040. 1093, copiou o solo. 120 decimal 8. 08, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4040, pode esperar da 10, pronto. Azul 4040, bom dia, Lima, tem cabeceiro no zero. Lima, tem 10, Azul 4040. 040, livre de decolagem, pista no zero, vento variável dos dois. Autorizado de decolagem, pista no zero, 040. Dois zero décimo oito. 20.8, azul 4040. Salvador, bom dia, Oxané 6211, cópia é nessa, senhorita? Deixa eu ver só, 121, décima 1. Salve, Salvador, Oxané 6211. Oxané 6211, pro Galhão, aguarda de cópia, ainda não funciona o seu plano, confirme o horário. Aos 27, só tem a saída aí pra nos adiantar. Afirmo, Léo Ledo Irume, UP 9857, Monte conforme rota. Irume, tá, é o Ledo, obrigado. Dois, um na escuta. Consiga. Copia, já postou no seu plano. Opa, pronto. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decola da pistola 0, curva à direita, saída da Euleda Irume, UP 9857, Monstro, conforme rota do plano de voo. 5553 no transponder, controle em 120.8. Só confirmando, depois da El, realmente tem Leda? Confirme. Afirmo, da El, Leda e Irume. Então tá bom. 360 pro Galeão, decola da 10, por direito, da El, Leda e Irume. Até novembro 8, 57, outro e o resto igual está previsto no plano. 5553 ao transponder, 1208 é o controle de saída. Cotejamento correto, confirme, está no portão 05. Ah, 5 aqui, remota, sem finger e centro do hotel. Copiou, Sol? Não copiei, o ATM 621, confirma na posição 05 do Pátio 1? É, tá na 05, mas... É preciso mudar, não, é porque o finger não tá sendo usado. Gente, mas tá no Pátio 1. Isso, no gate. Gente. Salvador, bom dia, azul 4201, quente espacial, está no portão 3, confirma 320. Temos o 300, copia a guarda coordenação, azul 4201. Copia, azul 4201. Hotel, informação em curso no momento, para Campinas 300 autorizado, controle da pistola 0, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, UPZ 10, por base, UPZ 16, BHZ, conforme a rota do plano de voo. Acione 5551 no transponder, controle em 120.8. 300 Campinas, decola a primeira curva direita, é Leda, Motiva, UPZ 10, por base, UPZ 16, BHZ, de Armada. 5551 no transponder, 208, controle do 4201. Azul 4201 no cotejamento correto, chame pronto no portão 03. Camarada, 4201. Hotel Ground, good morning, this is Azul 2783, hotel information, let's see. Azul 273, clear to Vitória da Conquista, flight level 160, take off 10, right turn, Alpha departure, Elefa, Elefa direct, Opiló, direct Conquista. 55560, Coco, Salvador departure, 120.8. Here, that's why I'll do 160 to Vitória da Conquista, take off runway 10, right turn. Arbor departure, LFA transition, after flight direct on pillar. Skok 5560 and Salvador departure 120, this is mount 8, Azul 273. Azul 273, read back correct, the port for Tarapian Pucci, April 3. We'll call 273. Fogo no 1. Autorização para táxi. Chama na táxi, só quero passar. Saulo, Gol 9045 para o táxi. Está com 140 a bordo, 3,40 de autonomia, terra da Porta 1. Gol 9045, autorizado, táxi, contando grande pátio, após Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1-1-8, decimal 95, quem negar o no 0-9-4, gol no 0-9-5. Gente, pátio Índia, ponto de espera da pista no 5, no 0-4-5, ponto de espera. Gol 9045, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Livre, alinhar e decolar, 1-0, gol 9045. Para Pushback acionamento azul 4201, Para cópia. Comandante, boa noite. Salve, aeronave, chamou o solo. 5973, para cópia. Gente, Rio 5973, agora cópia número 2. Agora vou 1093. 1093, número 3, agora cópia. Esperando, 865, pronto para Brasília, nível 360. Pronto, pronto. Visualizar Brasília, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída arbor, após voa elefa. Transponder 5570, controle 119, decimal 35. Correção, 119, decimal 35. Siga o nosso, autorizado Brasília. plano 0, ficou à direita, agora é na escola. 5570-1935-1965-1010. Planejamento correto, esposa profissão na posição 1-0, com 1865. Contra 1865. Tio 5973, pronto cópia, Recife? Negativo. Recife, conforme rota do plano de voo, nível 370, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, efeito de saída Buca, Jean, Maracaju. Transponder 5561, controle 119-35. Aproveitado 370, cabeceira médica, curva à esquerda para decolagem, Jean, subida Buca, Jean, 5561, transponder 1935, é o controle, está pronto para o curso de beira da semana. Gente, o Rio 5973 proteja apenas a saída novamente. Pucajã, Maracaju. Pucajã, Maracaju. Planejamento correto, confirma já pronto, na posição 06, parte 3. Afirmativo. Autorizado, chama ataque. Maracaju. Pro 093, pronto, cópia, confins, nível 360. Pronto, cópia. 30 com 15, nível 360 conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após elenco. Transponda 5565, controle 119-35. Ok, autorizado 360 para confins, decola da 1-0, curva à direita, saída. Após, transponder 5565, controle 119-35, ou 1093. Boa 093, escutei apenas a saída novamente, a Arbor Elefa, e apenas confirmando o controle, opera em 120-8, correção. Eleva, gol 1208, 1093. Seguimento correto, reporta para o adicionário 09. Fala, 208, Alteal Lima. 125, 4 horas 30 minutos, Alteal Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, à direita, Índia Ponte Espera da pista 1-0, chama a torre, quando pronto, em 118-95, QNH 1-0-4, azul 4201. Gente, dia táxi à direita, me só espera a chama a torre, 1-8-5, 1-8-4-0-1. Controle 120 decimal 8. Ok, tá 120? Decimal 8. 208, obrigado. 6570, sala 21, direita 121, decimal 1. Livrando 211, a 6570. Salve Salvador, ativo. 963, né? Da Hotel 360 Galeão. Voo 963, autorizado Galeão, conforme nota do plano de voo, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída da AEL após voo Aleda, posição Irumi, Índia Romeu, uniforme Mike India. Transponder 5564, controle 120-8. 360 Galeão, nota do plano de voo, voa direita após da AEL, Aleda e é a 1208 ao controle, gol 1963. Gol 1963, proteja novamente o transponder 5564. 5564, gol 1963. Reporta pronto na posição 2 de Lima, parte 3, protegimento correto. Bravo. Solo, Salvador, bom dia, Sacar 6570, livrou. Sacago 6570, livre táxi alto, reporta antes daquilo para ingresso. Reportará antes daquilo para ingresso. Por um bom dia, Oceaner 6225, autorização para Brasília. Oceaner 6225, autorizado Brasília, conforme rota do plano de voo nível 380. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após voa Elefa. Transponder 5572, controle 120-8. Tenente Oceaner 6225, autorizado Brasília, nível 380, de acordo com a rota do plano de voo, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída arbor, transição Elefa, transponder 5572, controle 1208. Procedimento correto, reporta pronto, você na posição 06. Reporte no 06, obrigado. Solto? Rio 5973 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, o Fernando Salvador. Autorizado o táxi, o Rio 5973, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto de espera da pista 10, chama a torre. 1-1-8-95, quem negar 1-0-9-4. Libre táxi, quando no ponto de espera 118.95, ajustado meio da 12, Rio 5973. Solto 2-3-4. Avião 4201, decolado aos 24, controle 120, decimal 81. 120, decimal 8, azul 4201, pode ir. Apsacago 6570, lindo ingresso, pátio 3, posição 04 prevista, atento ao sinalizador. Ingresso, atento ao sinalizador. São do Salvador, atento 3153, informação hotel 340 Galeão. Hotel confere, autorizado Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Irume, Índia, Romeu, Uniforme, Mike, Índia. Transponder 5531 no controle 120.8, TAN 3153. TAN 3153, autorizado Galeão 340, vem rotando o plano de voo, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Irume. 5531, transponder 208, zona remota 12, chamará para push. Gente, remota 12, pátio 1, chama pronto para acionamento, TAN 3153. Chamará, obrigado. Controle 1-2-0, decimal 8, 1-2-0-8, Rio 5973. 5, posição 06, para puxar questionamento. Autorizado, chama táxi. Táxi, obrigado. Tirar o parking brake, está autorizado para o Chibec. Me informa quando eu puder girar. Táxi 6225-103 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Goiânia. Temos confirmado alternado, está autorizado o táxi. Voltando grande parte, pois índio, bom disparo da pista no 0, chama a torre quando pronto. Em 118.95, quem negar no 0114. 10114, chamei a 6225 para 7 partes de parte, índio, bom disparo da 10, chama a torre. Torre operando em 1-8-4, confirma? Negativo, 1-8-95, chamei a 6225. 1-8-95, grato, meu Deus. Solo, Salvador, 6211, puxa o pé, questionamento no 5. Chalei 62-11 livre, depois chama a tarde. Chama a tarde, 62-11. Salvador, bom dia, Xanem 6225, ponto 3-1-0, pronto. Xanem 6225, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento variável 3 nós. Xanem 6225, Xanem 6225. Pode ser, Oscar. X-Ray Oscar, prossiga. Bom dia, senhor Alfa, X-Ray Oscar, está no pátio 3, solicitando reboque para o gate 1 do pátio principal. Sente, aguarda para o push no pátio 3, o Alfa, X-Ray Oscar. Afirmativo, X-Ray Oscar, não aguardo. You have made it to the pushback, report right to taxi on the 2 Romeo of the April 3. I'll go on here for just a minute. Salvador, é o R Europa, Mike Alpha Juliette. Oscar Juliette, prossiga. Confirmando, senhor, é Mike Alpha Juliette, é Europa, na ponte 11, solicita autorização para ser rebocado no 43, posição meia dúzia. Apenas confirmando, no 11 solicita táxi, solicita reboque, correção até o pátio 3, posição meia dúzia. Afirmativa, senhor, afirmativa. A gente aguarda para o reboque até o pátio 3, o Mike Alpha Juliette. Alpha Juliette aguardando, obrigado. Golf Kilo Oscar, informação no hotel, confere. Já está autorizado por seguro, conforme rota do plano de voo, no nível 100. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, no perfil de saída Coral. Transponder 5573, correção. Transponder 0260 e o controle em 120.8, correção. Uma correção, o transponder é 0263, escuta aí, por gentileza. Desejamento correto, confirma o parte que se encontra e o problema, o Golf Kilo Oscar. Gente, o Golf Kilo Oscar para acionamento, chama a torre em 118.